Paulo Salvador, 3253, 67, com 70 a bordo, 3 horas e 30 minutos de autonomia. Alterna Recife, tá próximo do táxi. 70 a bordo? Afirmo, 70. 35367, táxi em frente, pátio 341, observando a Airbus da TAC, está ingressando agora via Juliette. Quando no ponto de espera da 10, torre, 19895, ajuste no 04. Gente, livre táxi via parte 3 após parte 1 para o ponto de espera da 10, chamando o ponto de espera de 895 torre, observando o Airbus, está iniciando o táxi do TP 5367. Paulo Gol 1167, posicionamento posição 10. Uno 67, prossiga. Solicita pushback e acionamento. Posição 10. Autorizado, Uno 67, um ataque. Solo, boa tarde, azul 4076, livrando o taxi Eco. 4076, ingresso na Alfa e mantém posição antes do taxi Juliette. Alfa vai manter posição antes da Juliette 4076. Antes da taxa Juliette, azul 4076. Sim, estamos no seu lugar do corpo, ainda não o portão do senhor. A princípio é o portão 01, não tem a posição. Só confirmando para manter a posição. Azul 4076, informação que a equipe de sol da Inferno me deu é que o senhor vai ter que guardar o pushback da aeronave de 01, né? Afirmativo, 4076. Vai demorar. Teria alguma outra posição do 4076, como é que provoca e tomar um pouco lá do puxo? Tô ligando novamente já. Obrigado, mantendo a posição. Obrigado, Dudu. Valeu, bom voo. Salve Salvador, bom dia, passarei 2230, boa tarde. 2230, Alfa Juliette, pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, passarei 2230. Paulo Gol no 167 para o táxi, 170 a bordo, 3:27, alterna Galeão. Ou no 167 inicialmente, táxi até o través do 07. Ok, livre táxi até o través do 07. Gol no 167. Ajuste no 013. Ou no 63. 4463, posição 1 no pushback acionamento. 4463, estou ciente, vai dar com a equipe de sol. Assim que o Boeing da Gol passar na retaguarda, está autorizado pushback, chama táxi. Ciente, após a aeronave da Gol, está livre, puxa acionamento. 4463. Solo, 3144, livrando a pista da Pisco. 3144, no Via Alfa, reporta antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, 3144. No 167, táxi até o ponto de espera da 10, quando lá, 11895. Livre táxi até o ponto de espera da 10, 11895. Obrigado. Inicial azul. Salvador, boa tarde, Papa Romeo, aqui Rei Delta Yankee. Parece que Rei Delta Yankee chamou? Chamou autorização BH, 430, gentileza. Qual o pátio? 3. Autorizado a BH no 430, pêndulo 16, decola da pista 10, curva direita, da El, Leda Bridge, 11935, controle, transponder 5453. Pode continuar o táxi, 3144? Negativo, não tem passagem de Juliette. Você confirma apenas a saída para o Rio da Fianca, por favor? Dael Leda Bride. Dael Leda Bride, Rio da Fianca. Então, autorizado 430, transbolo 16, controle 3035, transponder 5453, Rio da Fianca. Aerovia, abertulou 16, decolando 10, a primeira curva é à direita. Chama, tá ali para o estacionamento? Tá pronto para acionar, decolando 10 com curva à direita. Gente, tá livre acionamento X-Ray Delta Yang, chama táxi. Tá. Comandador, o 463 para o táxi, temos a bordo uma centena mais um, autonomia de 3 horas e o é Salvador. Azul 4463, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 01-1895, ajuste no 013. 1-0-3, ponto de espera 1895. Bom dia. 3144, Juliette, portão 04. Estou 3144, copiou? Prossiga 3144. Juliette, portão 04. Não entendi, cortou. O quê? 3144, foi cortado. 3144, Juliette, portão 04. Ah tá, agora vai pro 4-3-1-4-4. Salvador, boa tarde, Alfa 3290. Alfa 3290, boa tarde. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, tá 3290. Para Salvador, muito boa tarde novamente, eu passaria do 2230, informação Oscar. 2230, confirma o horário do plano. Aguarde. Eu tenho aqui para azul no 639, confere? Ah, sim, eu confere. Sim, gente, aparece no meu sistema 30 minutos antes da UBT, então daqui a uns 10 minutos vai ficar aparecendo, aí eu chamo o senhor pra falar. Ah, tá ok, desculpa, agora eu tô percebendo, obrigado. Livre táxi, pátio 3, pátio 1, posto de espera da 90 Torre, 1895, ajuste a 0093. Ajustado no 0 no 3. Salvador é o voo 867, autorização para Brasília, da Quebec. Voo 867, autorizado Brasília, nível 360, perigo 197. Decola da 10, curva direita, arbora elefa. Voo 1935, controle, transponder 5530. Mensagem está correta, eu vou te pegar o estacionamento. Salvador, bom dia, eu tive 547, gente, para São Papá. 5447, Barreiras, copia? Firmo. Autorizado, Barreiras, 200, direto, decola da 10, curva esquerda, Momo, Cogbo, após direto. 11935, controle, transponder 5534. Autorizado barreiras, nível 200, decolando a pistão no zero, primeira curva esquerda, confirma o perfil da saída, morro. Transição, confirma a transição. Cogbu, Kilo Oscar, Golf Bravo, uniforme. Atente, transição Cogbu, o 1935 com, e transporte 5534, trip 547. Tá correto, eu vou pegar essa. 447. Tá correto, só que eu vou te ver aqui essa namenda. Parar. Solo de Salvador, é o Oxamé 6330. Oxaiano 6330, Alfa Juliette, portão 01. Portão 01, 6330. Salvador, é o voo 1867. Prossiga. 1867, prossiga. Beleza, a senhora pode confirmar a subida para nós, Brasília, Arbore, Nerva? Afirmativo. Ok, obrigado. Viva 489, boa tarde, autorizado Vitória, 1340, autorizado 50, decola da 10, curva à direita da Elvo, Leda, Eudes, a saída. Controle 119, decimal 35, transponder 5527. 489, correto, chama para pegar acionamento. Muito baixo, transmissão, confirma. Confirma, Força Aérea 2303. 152, Brasília autorizado numa centena, via direto Arbor Elefa, primeira curva à direita, controle 11935, transponder 5501. Curva 52 é Arbor Elefa. Maestro, diversionamento, pote militar, chama a taxa. Acionamento voo 867, estamos no 9. Autorizado, voo 8679, chama táxi. Livre, voo de acionamento, chama para o táxi, voo 867. táxi autorizado rumo a 52, quando não, até o 1-1-8-9-5. Salvador, tá 3605, gente da informação Quebec, autorização São Paulo Congonhas. Hotel 3605, autorizado Congonhas, 360, Perzulu 16, decolada 10, curva direita da Euleda Bridge, 11935, transponder 5524. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, Perzulu 16, saída da Euleda Bridge, controle 1935, controle 5524. Correto, seu pushback acionamento. Para o táxi, voo 867, está com uma centena a bordo, com 3 horas e 47 de autonomia, alterna Palma. Autorizado, código no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 11895, ajuste no 013. Gente, livre táxi de abate, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, voo 1867, gente do ajuste, 33. Autorizado após a passagem do bonde da boa retaguarda, chama o pushback. Corrigindo, chama o táxi. O passaredo 2230, está na escuta do Paulo Salvador? Prossiga, São Salvador. Já chegou o plano de senhora da próxima cópia? Aqui. Autorizado Vitória da Conquista no 180 direto, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, 11935, controle, transponder 5550. Autorizado para Conquista nível 180, decolada 10, curva direita, pessoa da Arbor, Elefa, transponder 5550 e o controle? Controle 11935. 1935, passaria do 2230. 1935. 11935, passaria do 2230. Correto, chama o pushback acionamento. Chama ele. Obrigado, tchau, tá. Azul 4089, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 90 Torre, 11895, ajuste chama 013. Negativo, direita, ponte agora na 0, chama 38, ladinho com azul 4089, obrigado, boa tarde. Salvador, tá 3605. Zona pushback, acionamento, tá no 612. Autorizado, 3605, chama táxi. Autorizado, 3605. Salvador, boa tarde, Tampa 3193, informação Quebec, autorização Galeão, nível 360. Tampa 3193, autorizado Galeão, 360, oferecido 10, decola da 10, curva direita da EOLE da Bridge, 11935, transponder 5536. Tampa 3193, autorizado Galeão, nível 360, oferecido 10. Decola da 10, curva direita da EOZ da Bridge, controle de fundo 19935, transponder 3536, tá? 3193. Irmão, 5536, transponder. 5536, tá? 3193. Correto, chama de espera do seu nome. Paulo, tomada 5240, ligou na bisputa. 5240, ingressa na Alfa e chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 5240. Trip 547 para táxi, o POB 42, autonomia 5 horas, alterna Brasília. Ah, só POB? 42. 42, táxi frente, bate 1 no Índia, ponto de espera da 90 Torre, 11895, ajuste 10 no 13. Ciente, bate o Índia, ponto de espera 10, 21895, trip 547. Da passagem ATR da companhia que levando parte 3 após o ingresso via Juliette. Após o tráfego da companhia, ingresse na Juliette, serviço 240. Salvador, 3605, tome para o táxi com 139 a bordo, 4 horas e 10, Antena Galeão. 3605, táxi 41 no Índia, ponto de espera da 9-0-1895, ajuste a 9-0-1-3. Táxi 41 no Índia, tome ponto de espera, ajuste a 9-0-1-3, 3605. Salvador, boa tarde, Bono 227. Bono 227, Alfa Juliette, cordão 02. Alfa Juliette para o 02. Salvador, o TAM 3216, autorização para Fortaleza. 3216, Fortaleza, no 370, Pertolo 19, decola da 10, curva esquerda, Momo, Froti, 11935, 5545. Ok, autorizado Fortaleza, 370, Pertolo 19, decola, curva direita, Momo, Froti. 1935, 5545, nós vamos responder. Da 3216, na meia posição 05. É, primeira curva esquerda, da 32 do no meio. Ok, curva esquerda então. Correto, chama de direção. Confirmando, por gentileza, é o box 7 pro 227. Paulo, poderia confirmar o box, por gentileza, pro 227. 227, confirmando o portão 2, autorizado ingresso. Portão 2, obrigadão. Autorizado o semitaxi, 3193. Salvador 3216, posição 05, pushback e acionamento. Autorizado, tinha um táxi 3216. Chama atrás. Dan 3193 para o táxi com 148 a bordo, Alterna Campinas, autonomia 0344. 3193 no ponto de espera 1895, ajuste 1003, bom voo. Ajuste 1003, ponto de espera 1895, Dan 3193. Alto Salvador, acionei 1141, liberando o suspeito. Boa tarde, mestre. Taxi via Alfa, após o Avianca sair do pátio, prossiga para o Portão 9. Alfa, após o Avianca saindo do pátio, prossegue para o Portão 9, não, Patão. Corrigindo, né, ô Marília. Seu Xené, não é Avianca, não, tá? Ah, perfeito. Então, após o TAM, autorizado em frente do 9, não, Patão. Via Juliette para o Portão 9, o TAN irá aguardar sua passagem. Gente, ele vem direto via Juliette, o Portão 9, o TAN espera, o Portão. Com 140, 5 horas e 30, João Pessoa, pro táxi. 32 na minha após a Avianca, prossegue a Via Índia, no posto de espera 1895, ajuste padrão, meu voo. Ok, após a Avianca, prossegue no posto de espera 1895, tô indo. Ok, 1895, obrigado. Bom voo. Obrigado, bom final de semana. Bravo Alfa Tango. Prossiga. Só se for agora, vou solicitar entrar. Shell Carosene, não é isso?